bater, minhas mãos furar, podem de espinhos me coroar, podem meu corpo vituperar, mas mesmo assim não vou me calar. Ressuscitarei, força alguma poderá me segurar. Aqui vim te levantar, vim sua vida hoje transformar. Ainda que vierem te derrotar, hoje é o dia recomeçarei, força alguma poderá me segurar, recomeçarei. Já